Sejam bem-vindos à terceira parte do nosso site review de Magic Origins, oh, yeah. Comigo MP e com a ficha de inseto que tá falando aí atrás, quem é o? Grilo. Grilo, beleza, e... vamos falar agora do preto. Primeira, vamos lá, Grilo? Vamos lá, primeira carta. Primeira carta, então Conjurador de Desgraça. 3 incolores e uma preta, 2/3, toda vez que você conjura uma mágica de encantamento, você pode fazer com que a criatura alvo receba -2/-2. Opa, isso é o reprint, hein? É o reprint. Reprint de M15, eu acho. Não é de Terus ou do bloco de Terus? Não, acho que é de M15. E aí, o que você acha da carta? Assim, num deck dedicado pode ser boa. Em outros decks é uma porcaria. É só isso que tenho a dizer, sabe? Porque dar -2/-2 pode ser um efeito muito bom, mas você tem que estar de suporte. Ah, é de M14. M14 essa carta. Eu acho que pode ser boa em alguns casos, se você tiver uma massa de encantamentos. Se, por exemplo, aquelas 8 mágicas que você vai jogar no seu selado, que não são nem que não são criaturas, se parte delas é encantamento, que faz a função de removal ou de pump spell, enfim, talvez seja interessante, sim. Principalmente se tiver aqueles encantamentos que quando você joga, você compra um card, você recupera, né? Uhum. Aí você não tá jogando só por causa dessa carta. Mas era mais efetivo combinando com Terus, porque tinha cartas em Terus que eram encantamentos que você ia jogar naturalmente, como uma criatura 2/2 com Bestow. Mas bom. Se encaixar na sinergia pode ser bom, mas não é tipo uma coisa que se diga minha nossa. Não mesmo. Bom, próxima mas carta. Tá, é bom que esteja aí, né? Pra fazer as pessoas pensarem. Próxima carta, Lesma de Catacumba. 4 incolores e uma preta, 2/6 criatura Lesma. Vanilla não tem nenhuma habilidade. E é ruim pra caramba. É ruim, eu não gosto. Eu também. O preto, como eu tô vendo nesse set, não tem uma estratégia muito defensiva. Então não vejo muita estratégia pra essa criatura aí, não. É uma Vanilla que tá aí pra ser um daqueles last picks, né? É, inútil mesmo. Próxima carta. Consagrado com Sangue. Uma aura, 12 incolores e 2 pretas. Encantar criatura, criatura encantada ganha +2/+2 e voar e tem sacrifique outras 2 criaturas, regenere esta criatura. Uau, recheado, hein? Mas assim, ó, na minha humilde opinião, a gente tem que analisar mais a parte de ganhar +2/+2 e voar. Porque esse aí de sacrificar outras 2 criaturas pra salvar essa, eu acho que é um custo muito alto pra esse efeito. Porque você tá perdendo 2 criaturas pra salvar uma. Ah, sim, concordo. É preciso tomar cuidado, né, com essas cartas. Esse tipo de carta sempre tem que pensar muito bem antes de incluir no deck, pensar qual vai ser o pior caso, qual vai ser o melhor caso. É mais uma aura que faz a gente pensar. Não é porque tem muita aura no set que a gente vai tentar jogar uma ou outra, né? Às vezes a melhor coisa que você faz é criar presença de mesa. Uma coisa que vai definir muito se você vai jogar ou não auras nessa coleção é a quantidade de removals e a velocidade deles, né? Geralmente quando chega no preto e no vermelho a gente espera bastante removal, vamos ver como é que tá. Se não tiver tão abundante, as auras ficam melhores, claro. E essa é bem interessante, né? +2/+2 voar e tem como regenerar. Então, ó, já que você falou de removal, a próxima carta já é um removal. Oba! Renascimento Cruel, 4 incolores e uma preta, mágica instantânea, destrói a criatura alvo que não seja zumbi, ela não pode ser regenerada. E devolva até um card de alvo do tipo zumbi do seu cemitério personal. Eu acho que isso é um reprint de alguma coleção antiga. Não consigo me lembrar agora. Não é uma carta muito importante para construído, então não tem como lembrar. Mas no âmbito do selado. Selado não, no limitado é uma ótima carta, porque é um removal quase universal e tem um outro upside. Que se tiver algum zumbi no cemitério, você pode devolver pra mão. Eu acho que essa carta é muito forte, é splashável, é incomum. Sendo incomum, ela é um sinal. Porque se você tiver no preto, você tem que pegar ela, entendeu? Você não pode se dar ao luxo de deixar passar. É um instant removal de 5 manas. E é isso, preto precisa, né? Quase sempre tem. Lembrando. Esse removal não deixa a criatura ser regenerada, que tipo, as pessoas de hoje em dia já estão meio mal acostumadas, porque removal esses dias não tem muito desse efeito de não poder regenerar. Assim. Então, se você tiver no pré-release e jogar essa carta e eu cair em resposta regenerar, você pode falar, beleza, ela morre de qualquer jeito. Então, tipo, não se esquece. Olha, boa dica. Próxima carta, Experimentação Sombria, duas incolores, uma preta mágica instantânea comum. Regenera a criatura alvo, compre um card. Tem maestria em magia. Também regenere todas as outras criaturas que você controla. Assim, Interessante, hein? a parte da Maestria em Magia não me impressiona muito. Se você lembrar quais são os melhores mass removals da coleção que a gente viu até agora, que são Languish e aquele outro negócio que é quase um Cataclisma, mas não é. Aí, nesses casos aí, não importa se você regenera ou não. Ah, Aí, isso é uma sim. coisa a se levar em conta. Mas é, essa carta ela é versátil, ela funciona tanto quando você Ela tá comprou um tentando. instantâneo e comprou uma carta. Então. Sim, e ela assim, tenta. Ela funciona tanto quando você tá tentando atacar bastante e engatar algum dano, quanto quando você tá tentando se defender, né? É, ela se paga, tem um custo um pouquinho grande, né? 3 manas enche o saco. Mas é, eu vejo potencial no limitado, assim. Acho ela bem interessante. Sim, bom, É claro, né? se não comprasse Não, não. carta seria ruim, simplesmente. Ah, sim, seria bem ruim. Mas como compra, acho bem interessante. É claro que depende muito do estado de mesa, se as criaturas vão Depende do seu trocar. oponente. Sim, mas é interessante. É bom saber que essa carta está no formato e saber que seu oponente que está de preto pode ter ela na mão. Próxima, Petição Obscura. 3 incolores e 2 pretas, feitiço raro. Tem a imagem do Grizzlebrand. Procure um card em seu grimório, coloque aquele card em sua mão, depois embaralhe seu grimório. Tem Maestria em Magia, onde ele adiciona 3 manas pretas na sua reserva. A menos que você consiga fazer mais sem magia com consistência, essa é uma carta ruim. É. Porque no limitado você vai basicamente gastar um turno inteiro para pegar outra carta que você só vai conseguir fazer no próximo turno. É, não é first pick, é uma carta que pode rodar a mesa, mas tutor é sempre interessante. É, não me vejo escolhendo essa carta no lugar de algum removal, alguma coisa assim, mas se eu tiver ela na minha pool, eu vou tentar jogar. Ela vai buscar o que eu preciso, mesmo a 5 manas. Ela vai pegar a Não é. única bomba que eu tenho, ou uma das duas que eu tenho no deck, sabe? Também vai depender do seu pool, né? Que às vezes acontece do seu pool não ter bomba. Tipo, você tem que depender de uma estratégia consistente, É, se você apenas. tiver nesse caso, não é bom confiar nessa. É bem pior. É. Próxima carta. Chamando a Ponte Mortífera. 12 incolores e uma preta, 3-1, elfo xamã. Quando ele morre, o oponente alvo descarta um card. Interessante, hein? É interessante, é tipo 3-1, aí como tem um efeito negativo pro oponente quando ela morre, isso meio que desincentiva ele a bloquear. Mas é Então é 3-1. 3-1. É. 3-1 por um lado incentiva ele a bloquear, né? É, então. Porque é muito dano. E vai comer uma carta do seu oponente de qualquer jeito. Além de provavelmente trocar com uma criatura dele. Então, em uma estratégia mais agressiva, parece bom. Parece muito bom. Inclusive para defender, né? Essa também, verdade. Para Que. sacrificar em algum efeito. É Se tiver interessante. alguma sinergia. Gostei desse bicho. Pacto Demoníaco. 2 incolores, 2 pretas, encantamento mítico. No início de sua manutenção, escolha um que não tenha sido escolhido. Ele causa 4 de dano à criatura, jogador alvo, e você ganha 4 de vida. O oponente alvo descarta 2 cards, você compra 2 cards, ou você perde o jogo. Já falamos disso, né, Grilo? Falamos disso, acho que a gente falou mais do construído. A gente não chegou a falar do limitado, mas. Isso é Commander, né? Alguns poucos comandos. Tipo, essa carta é muito perigosa de se usar. Tipo, os outros três efeitos dela são muito bons. Mas é uma carta muito perigosa e provavelmente não vale a pena correr esse risco, sabe? No limitado, não dá. Se tiver, talvez você tenha como se livrar de encantamentos e talvez seja assim, tá na curva, como aquele bichinho branco 2 manas 2/2, sabe? Talvez faça isso, mas eu desaconselho. Dificilmente você vai ter uma pool, vai conseguir draftar um deck em que isso vai jogar e não vai fazer você perder o jogo com consistência, né? Isso aí, tipo, se você jogar isso aí e não perder, é porque você já tava ganhando. Então, Boa, aí boa que tá. definição. Próxima Próxima. carta, Despojador de Almas. 2 pretas, 3-1. Não pode bloquear. 2 pretas, exile outros 2 cards de criatura do seu cemitério, devolve ele do cemitério pro campo de batalha. Essa carta tá dando o que falar. É mesmo? Por quê? Não, porque tipo, o pessoal já tá comparando com Bloodgast e eu vou ter que estourar o balão das pessoas de novo. Falar, gente, isso aí não é nenhum Bloodgast, isso aí é muito Não mais mesmo. difícil de devolver do cemitério e eu duvido que Sim. isso aí jogue. Também acho. Que quanto trabalho, hein, pra voltar isso pro jogo. Assim, Nossa. pro limitado é parecido com o Chama da Ponte Mortífera, né? É um bicho 3-1. Não bloqueia, mas é uma boa carta agressiva. E É, você tem tem um. que estar tá comprometido com o preto pra jogar isso no limitado. Aí é que tá o problema, né? Porque duas pretas para baixar. É. Mas ainda assim é uma carta interessante. Às vezes, Não tipo, é first pick. não é first pick. Às vezes é interessante só de ser um 2 drop 3-1. Sim. Provavelmente vai ser isso a maioria das vezes. E você tem que estar tá bem forte no preto. Bom, vamos falar de outra mítica, que eu tô pegando as míticas agora, hein? Titã de Érebo. Uma incolor e três pretas para o bicho 5-5. É, enquanto seus oponentes não controlarem criaturas, ele é indestrutível. Que inútil, né? Tem mais uma coisa: toda vez que um card de criatura deixar o cemitério de um oponente, você poderá descartar um card. Se fizer isso, devolva ele do cemitério para sua mão. Nossa, que carta estranha, cara. Bom, Ele faz tudo ao contrário, é isso? é um bom jeito de colocar. Bom, é duas coisas a se considerar. Primeiro que esse custo é bem proibitivo, é tipo três pretas. E a segunda é que em um jogo de ilimitado, a maior parte do tempo ele só vai ser uma criatura 4 mana 5-5 e mais nada. Porque Com certeza. ele quase nunca vai ser indestrutível. E não tem tantos efeitos que tira a criatura de criatura do cemitério do oponente nessa coleção. Tem algumas, mas tipo, não são muitas. Aí geralmente vai ficar sentadinho no cemitério. No limitado, jogue esse bicho se metade ou mais do seu deck for preto. E se você tiver condições mesmo de baixar isso aí no quarto turno. É sim, porque 4 mana 5-5 é um ótimo valor. Sim, mas pelas outras habilidades não é tão relevante. O custo, pro limitado custo, é o mais importante. E é um custo meio chatinho. No construído, eu acho que isso aqui não vai jogar Não, nenhum. duvido. Duvido. Não, isso aqui é destrói o booster alvo. Mais uma. Mas, cara, essas míticas dessa coleção não tão lá grande coisa, viu? Tão míticas horríveis. Bom, próxima carta. Assassino de Seca-Olho. Duas incolores e uma preta, 2/2, elfo assassino. Quando ele entra no campo de batalha, a criatura alvo que o oponente controla ganha menos um até o fim do turno. É, mais ou Então. menos. Válido. Vai ficar melhor dependendo da estratégia do seu oponente, que a gente já viu que tem várias criaturas com um de resistência. Sim. Aí dependendo, às vezes essa criatura pode ser melhor ou pior. É, eu gosto dela no sideboard também. No main deck é muito. Ela varia demais. Então depende também, às vezes, de você ter causado um dano, sacrificado um bicho. Não, eu não gostei. Vou evitar de jogar isso. Vai ser uma carta de side, né? Sim, tem cara. Próxima carta, Massacre do Seca-Olho. É um feitiço, 12 incolores, 2 pretas. As criaturas que não são elfo ganham -2/-2 até o fim do turno. Muito bom, hein? Muito bom. Eu não sei quanto esses efeitos de infest jogam no limitado, na verdade. É, Mas mas assim. sabe as voadoras pequenas que nós comentamos nas outras Ah, sim, bom escolhas? ponto, ótimo Isso ponto, aqui cara. limpa a mesa. Limpa a mesa, verdade. É. E fica melhor se você fez uma estratégia meio que voltada para elfos, né? Porque aí fica meio que mais unilateral. Sim. Como a edição tá lembrando, Lauren, elfos e preto e verde, né, vão ter Preto e verde. alvos. É diabrete fedido, um incolor e uma preta por um diabrete comum. 1/2 voa, paga uma mana, ganha toque mortífero até o final do turno. Eu não gosto. Não fiquei muito impressionado. Enche linguiça e tipo só a linguiça estiver muito vazia mesmo, cara. Se você não tiver nada Mas melhor para colocar. tem o ratinho nessa coleção? Não tem, né? Então vou O ter que rato jogar isso. tifoide? Rato tifoide não tem. Que lá Não uma tem o preta rato um tifoide. deve touch, não tem. É, então vou ter que jogar isso. É a alternativa mais próxima. E é muito bom, então tem que jogar, não tem jeito. Pelo menos um no seu deck você vai ter que ter. O oponente vai ter que fazer alguma coisa para se livrar dele. Ou vai ter que trocar. É para isso que ele serve, para trocar, né? Meio que aspas, removo com pernas, fecha aspas. É. E a Falando próxima, Grito? em removo com pernas, Saqueador Saco de Carne, 2 incolores e uma preta 3-1. Quando ele entra em jogo, cada jogador sacrifica uma criatura. Então, pior das hipóteses, vai ser um sangue dos inocentes que custa 3. É isso. E é muito bom. Jogue isso Jogue sempre. isso, é um ótimo removal. Às vezes o seu oponente só vai ter uma criatura, ou tipo duas criaturas, mas ele não quer perder nenhuma, sabe? Então, às vezes vale a pena. Também você falou que tem algumas estratégias de sacrifício nesse formato, né? É, tem Às vezes. coisas que ligam para quando você sacrifica. Se tiver alguma coisa sua encantada com uma claustrofobia, você pode sacrificar essa coisa. Então é bom. É bom sim. Jogue sempre. Não dá first pick, mas jogue sempre. Sim. Próximo, pode falar. Próximo. Peneirador de Folha d'Ouro. 3 incolores, 2 pretas, 4-3, elfo guerreiro. Ameaçar. Quando entra no campo de batalha, você pode destruir a criatura alvo que não seja elfo e cujo poder e resistência não sejam iguais. Então, assim. É mais ou menos um Shriek Maw, né? Sim. Então, tipo, só de ter esse efeito de que pode muito bem destruir uma criatura do oponente quando entra, já vale a pena. E também tem, tipo, evasão. É Então. interessante, é meio que uma bomba, porque 5 manos, 4 de poder, provavelmente vai passar, né? E tem como ter muito valor, fazer um 2 por 1 quando você destrui uma criatura quando entra em jogo, mas não é super confiável. Eu não diria que é first pick, mas é uma bomba, então fica de olho, é um sinal pro Incrível. preto, sim. Próxima carta, você quer falar? Pode deixar comigo. Armadilheiro das Raízes Nodosas. Uma mana preta, elfo druida em comum. 1/1. Vira ele, paga um de vida, adiciona uma mana verde. Só pode usar essa mana verde para conjurar mágicas de elfo. Vira ele, a criatura alvo ou atacante do tipo elfo que você controla ganha toque mortífero até o final do turno. Horrível. Eu não gostei, achei bem ruim e incomum ainda por cima. Não jogue isso. É bem ruim, é tipo, tem um uso muito limitado. Mesmo que você esteja draftando elfos, não vale a pena. Não, não. O uso dessa mana verde, tipo, é muito limitado, ele não tem muito upside, Tem que pagar a vida ainda. tem que pagar a vida. Fala aí a próxima, Grilo. Próxima. Saqueador da Lâmina Funesta. 2 incolores, uma preta, 1-4, toque mortífero. Toda vez que ele causar dano de combate ao jogador, aquele jogador perde vida igual ao número de cartas de criatura no seu cemitério. Eu gostei muito. Ah, é forte, né? 1/4 toque mortífero, Ele forte. dificilmente vai morrer no combate e tem toque mortífero. Então ele é um ótimo bloco e ótimo para atacar também. Só para esclarecer, é uma carta de limitado, né? É uma carta de limitado. Eu não vejo isso aí jogando no construído. Isso aí. É Talvez no fácil de castar? casual, mas no geral é uma Talvez. carta mais direcionada pro limitado. Ele é fácil de castar, é Sim. especiável e tem um corpo muito bom, 1/4, toque mortífero. Gostei. Pode até ser first pick, porque ele é um removal, é um pseudo removal, né? Por ter o toque mortífero, eu consigo me ver picando isso aí em primeiro lugar, depois decidindo qual orientação eu quero seguir. Mais agro, mais controle. Gostei. Próxima carta é Pode falar. uma aura Escarificação Infernal. Uma incolor, uma preta, encantar criatura. Criatura encantada recebe +2/+0 e tem. Quando esta criatura morrer, compre um card. Aí você começa a perceber que a Wizards realmente está trabalhando para tipo, tirar a desvantagem das auras de se a criatura morrer, você tem desvantagem de carta. Bom, é interessante, né? Eu acho que numa estratégia bem mais agressiva, talvez valha a pena. Eu consigo ver isso. Assim, essa é uma aura que eu consigo me ver jogando. Embora não vá priorizar isso aí, né? A criatura tem que morrer e tal, mas eu acho que não tem tanto problema em pegar essa carta. Ela vai rodar a mesa com certeza, né? E uma só no deck deve jogar bem. Próxima carta é uma rara, hein? Obliteração infinita. Uma incolor e duas pretas por um feitiço raro. Nomeie um card de criatura. Procure um número qualquer de cards com o mesmo nome daquele card no cemitério, na mão e no grimório do oponente, alvo e exílios. Depois aquele jogador embaralha o grimório. Isso aqui é carta Carta para de construído. construído, né? Tipo, por favor, não use isso no seu deck limitado. Se você estiver usando isso no seu deck limitado, por favor, pare de jogar, vai repensar sua vida. vamos explicar uma coisa. O ouvinte até pode falar, pô, mas meu oponente tem uma bomba lá, um bicho verde 5 mana 6/6, vai. E eu sei que ele tem um daquilo no deck, ele depende daquilo para ganhar. Então eu vou pôr isso aqui no sideboard. Não faça isso. Não faça Porque isso. você pode comprar essa carta depois de ele comprar a outra. E depois de ele Exatamente. castar a outra. Então isso aí não vai fazer nada. Entende? E mesmo que você possa nomear outra carta, que outra carta você vai querer nomear que vale a pena uma carta inteira do seu deck? Não... Tem que ser uma carta de criatura ainda, né? Uhum. Então, esqueça. Tem algumas especulações pra construir. Há quem diga que Slaughter Games é melhor. Aí eu não sei. É porque o bom de Slaughter Games é ser mais flexível e não ser anulável. É, esse tipo de hate eu não costumo especular porque eu não uso muito, eu não gosto da ideia de ficar usando cartas assim. Às vezes vai uma só, né, num side ou outro, então sei lá. Isso é outra coisa, tipo, isso aí não é exatamente um tipo de hate ideal, então as pessoas não costumam usar muito, sabe? É tipo que é um hate bem designado contra combo, tipo, não é muito flexível e às vezes pode vir tarde demais, É esquisito. Próxima carta. Fala aí. Cofoped. Acumulador de almas. 4 incolores e 2 pretas. 6/6, criatura lendária demônio. Voar. Toda vez que uma permanente que pertence a outro jogador é colocada no cemitério vindo de campo de batalha, você compra um card e perde 1 de vida. É uma bomba. Cofoped, pra quem não sabe, é o orientador da Liliana. Sim, é o primeiro demônio que ela mata. Ela foi atrás dele pra conseguir poder, né? Porque ela tava morrendo, tava envelhecendo. Vamos fazer um pouquinho de lore. Que algum outro dia a gente vai falar toda a história dos Planeswalkers, mas tipo, a Liliana falou com 4 demônios pra ela ficar imortal. E esse aí foi um deles. Aí tem uma história que saiu em HQ no site da Wizards, que conta a história que, tipo, ele chegou na Liliana e falou pra ela pegar o véu. O Chain Veil. Pegar o véu e dar pra ele. Dá pra ele, mas quando a Liliana pegou, ela percebeu que ia ficar mais forte que ele se usasse. Então ela usou o véu pra matar ele. Então ele foi o primeiro demônio que a Liliana matou. Aí, voltando ao presente, é uma bomba. Cara, tipo, claro, 6 mana, 6/6 voar. Fácil. Poxa. Eu acho que dá pra ser first pick fácil. Ah, sim, consigo ver isso, sim. Com relação ao construído. Commander e casual. Construído ou competitivo, você não vai jogar. Sim, é isso mesmo, Guilherme. Você resumiu tudo. Acho que dá até pra dar first pick nessa carta, com certeza. Sim. Mas falando em first pick, a próxima carta é debilitar. 2 incolores e 2 pretas, feitiço raro. Todas as criaturas recebem -4/-4 até o final do turno. Olha, isso aqui é first pick. First pick fácil, é basicamente um damnation, maior parte do tempo. E também porque você vai querer especular nessa carta, né? Também, com certeza. Lucrar um pouquinho. A gente falou dessa carta ontem, que provavelmente vai jogar. Tipo, eu tô apostando minhas fichinhas que vai jogar. Então é muito interessante que ela esteja no formato e é bom jogar ela se você abrir. Né? Ah, mas mata minhas criaturas também. Então joga ao redor disso, né? Construa sua mesa. Use criaturas com resistência maior que 4. Não sei. Faça o jogo caminhar pra um final em que essa carta vai remover mais de uma carta do adversário. Essa é a ideia, né? Você ganhar vantagem de carta através de um Mass Removal. É isso que ele faz. Então é muito bom, ponha lá no deck. Fantástico. Exatamente. Próxima é a Liliana. Liliana. Bom, assim... Eu não sei, porque no limitado, conseguir o efeito dela de transformar pode ser bem mais difícil do que em construído. Olha, uma vez que você sabe que você tem ela, ou que você pegou ela no draft, você consegue orientar seu deck para fazer o que ela quer. Né? Uhum. E mesmo assim, o limitado tem muito combate. Inevitavelmente, você vai... Combate. Assim, o lado planeswalker dela vale tanto a pena assim em limitado? Ah, é um planinauta, né? É um planinauta, não adianta. Bom, sei lá, eu não sou muito animado com respeito a ela pro limitado. Você vai dar first pick de qualquer jeito. Porque Planeswalker sempre vale uma boa grana. Claro, então. Bom. Se for foil, lembra de mim ainda. Sim, não se esqueça. Próxima carta é Valsa Macabra. A imagem é perturbadora, ouvinte. É um reprint, eu não lembro de que coleção é, mas eu sei que eu já tive essa carta aí. Essa imagem é perturbadora. Putz, grilo. Demais. E pessoal reclamando das duas crianças fantasmas lá em cima. Depois de olhar isso, putz. Vamos lá, Valsa Macabra, uma incolor e uma preta, feitiço comum. Devolva até 2 cards de criatura alvo de seu cemitério para sua mão e depois descarte um card. E aí? Ah, eu não sei, cara. Acho que seria melhor, tipo, uma carta que não faça. Que o efeito não seja só devolver criatura do cemitério. Tipo, sei lá, ser uma Ah, criatura que grilo. devolve coisa do cemitério. Mas isso não é só devolver, devolve duas. É, mas aí você descarta outra carta. Então, tipo, você É, mas no late acaba game você vai ter empatando. terreno na mão. Você cria uma utilidade pro terreno da mão. Eu acho que isso aqui tem poder até de virar jogo. Devolver dois cards, duas criaturas do cemitério pra mão é muita coisa no limitado. Ah, eu não Eu sei, eu não sou gosto. muito fã, não. Mas se eu jogar isso aqui, vai ser uma só. É, Uma só é o só suficiente. uma é o suficiente mesmo. É, próxima carta. É Lâmina de Abate de Malaquir, uma incolor, uma preta, um vampiro guerreiro. Toda vez que uma criatura que um oponente controla morrer, coloque um marcador mais um nele. E aí? Não. Não? Não, É não dá. difícil de fazer isso funcionar mesmo. É, não, não dá. Se fosse qualquer criatura, tudo bem, mas não. É só criatura do oponente. Esqueça essa carta, não jogue ela. Falando em criaturas morrerem, Folheiro Nantuco, duas incolores e uma preta, 2/2, sacrifica uma criatura, ele ganha mais dois até o fim do turno. Então tá tipo entrando no lugar daquele outro vampiro que era duas manas 1/1 que fazia a mesma coisa. É, o Blood Throne, né? É. E para quem não sabe, folhelho é um tipo de rocha também. É verdade isso, viu? Sério? Sim, folhelho é um tipo de rocha. Pouco, não tem tanta permeabilidade. E é capaz até de armazenar óleo e gás. Né? Tem folhelho bituminoso por aí. É de onde vem o famoso shale gas americano. É, não sei por que que esse negócio se chama folhelho não toco, de repente é feito com. Não, mas ele é um zumbi inseto, né? Então não tá tão profundo assim. Sei lá, tô viajando. Mas é uma carta interessante. Ela passa no Vanilla Test, porque é 3 manas 2/2. E você pode fazer umas brincadeirinhas no combate para deixar ela mais forte. Então você sempre vai jogar pelo menos um. E dá pra entrar num tema de sacrifício, né? Fácil. Sim, é um Psyche Outlet, né? Próxima carta é muito bacana. É Invocações Necromânticas. 4 incolores e uma preta, feitiço. Coloque o card de criatura-alvo de um De um cemitério no cemitério. campo de batalha sob seu controle. Se você tiver Maestria em Magia, aquele card entra em jogo com dois marcadores mais um. É, Muito bom. tem potencial pra virar o jogo, cara, porque ainda Essa mais se carta tiver Maestria é em Magia. forte. No preto ainda, que é uma cor que tem removals bons. É, essa carta joga muito. Apesar de ser 5 manas, sempre coloque ela no deck. Ela é muito forte. Próxima carta. Armadilha Noturna. Um feitiço é 3 incolores e uma preta. O oponente já o revela a própria mão. Você pode escolher um card que não seja um terreno da mão dele. Se fizer isso, aquele jogador descarta aquele card. Se não fizer isso, aquele jogador descarta dois cards. Horrível. Esse efeito por 4 quatro manas. manas ainda por cima é tipo, ou é um Thoughtseize muito caro, ou é um estilaramente muito caro. Então, de qualquer jeito, não vale a pena. Exato. Vai ser um daqueles last picks. Vai ser Você vai jogar no seu tipo. final do draft. Vai ser aquelas cartas que as pessoas vão jogar fora em massa. Porque não, essa carta é Isso muito aí. ruim, cara. Por outro lado, tem uma carta legal agora. Sacerdote do Ritual de Sangue. 3 incolores e 2 pretas por um humano clérigo raro. Ele é 2/2 e quando entra no campo de batalha, você coloca uma ficha de demônio 5/5 voar. No início da sua manutenção, você perde 2 de vida. É Então ele é ótimo. 5 manas 2/2 e põe em jogo uma ficha 5/5 voar. Ótimo. Ah, mas vai me dar 2 de dano toda a manutenção. Não tem problema. Você tem um demônio 5/5 voar na mesa. Você tem 7 Você poder está na na mesa. frente. É. E se você tiver numa estratégia de sacrifício, você pode sacrificar o sacerdote, que é ele que tá te dando os 2 de dano, não é o demônio. Exato. O trabalho do sacerdote é invocar o demônio. Depois disso, se dá inventa o que fazer com ele. Então, isso aí, eu não vou dizer que é first pick, porque não é assim super bomba, mas é quase que isso, viu? É muito boa. É, uma criatura 5/5 voar no quinto turno tem como fechar o jogo. Com certeza. Próxima carta, Sugador de Sangue Raivoso. 4 incolores e uma preta, 3/2 voar. Quando ele entra no campo de batalha, cada jogador perde 2 de vida. Tá vendo como um bicho de 5 manas 5/5 voar é muito forte? Compare agora com 5 manas 3/2 voar. Mas ignorando o capeta lá. Tipo, essa uma criatura que tem uma temática que é meio recorrente, que tipo, são criaturas mais ou menos baratas, fortes e que quando entra em jogo todo mundo perde vida. É, mas se eu jogar essa carta, vai ser uma só no meu deck. Eu não vou picar ela cedo. E espero ter alternativas a ela, assim, se não no preto, na segunda cor que eu tô jogando. Porque apesar de ela ter evasão por 5 manas, eu não sei, parece que ela não faz o suficiente. Ela é fácil imagino. de castar, isso é verdade. Ela é só uma mana preta, né? Então, dá pra pensar. Próxima, Leia os ossos, grilo. Ah, eu vi o que você fez aí. É 12 incolores, uma preta, um feitiço. Usa evidenciadores, depois compre dois cards e você perde 2 de vida. Então tá, tipo, entrando no slot do assinar com sangue. Carta muito boa. Muito, muito sólida pro deck. Eu gostei, gosto de ver ela no formato. Gosto de ver que vai continuar no tipo 2. É uma carta de compra bem decente, né? E eu jogo em qualquer deck. Eu jogo duas até. Se eu tiver como pegar, eu vou jogar duas. É especial, né? Além de vantagem forte de carta, você pode escolher, né? Sim, sim. Eu gostei. Jogue sempre, sempre. Essa carta é muito boa. Próxima, despojar a alma. Uma mana incolor e uma preta por um feitiço comum. Destrua a criatura alvo com poder igual ou inferior a 3. Forte, hein? Mas, tipo, eu acho que... Acho que eu usaria meio que dependendo do oponente, porque essa é uma carta boa pra matar muito dessas criaturas aí, 2-2, 3-2 com voar, sabe? Sim, então, isso é feito pra matar bicho que tem evasão. Tudo bem que é velocidade de feitiço, mas é só duas manas, a gente não tá mais na época de Doomblade comum. Então, nessa, o Magic do jeito que ele tá hoje, essa carta é boa, é jogável, sim, eu gosto. Sim, sim. Embora você possa chegar em situações de mesa em que ela não faça nada, né? Assim, lá no late game, todos os bichos pequenos já trocaram, já deram champ block, e isso aí é um top deck que não faz nada. Mas pela chance de ter um removal tão simples, né? Tão rápido no começo do jogo, vale a pena ter pelo menos uns dois no seu deck. Eu recomendo. Certo, próxima carta. Centauro Ressurgido. 3 incolores e uma preta, 2-4, zumbi centauro. Quando é então campo de batalha, o jogador alvo coloca os 4 cards do topo do Grimório no cemitério. Enche linguiça, mais um. Tipo, nada especial. Tipo, não é horrível, mas tipo, não é nada que precise muito você colocar no deck. Se eu tô jogando isso no meu deck é porque o meu deck não tá bom. Certo. Vamos pro Ressurgido, então. Ele é 4 manas incolores e uma preta. É um espírito incomum. Tem voar e o poder e a resistência dele são ambos iguais ao número de cards de criatura no seu cemitério. Combina com o centauro que nós acabamos de ver, né? Só que não. Só que não, porque você precisa comprar ele depois do centauro, precisa estar curvado, precisa ter milado criaturas com o centauro. Eu não gostei desse espírito, não parece ser muito bom com frequência. O bicho de 5 manas 3-2 voar preto que nós vimos antes é melhorzinho. Que é mais consistente também. Sim, sim. Sombras do passado, uma color, uma preta, um encantamento. Toda vez que uma criatura morrer, usa evidência 2. 4 incolores e uma preta. Evidência 1. 4 incolores e uma preta, cada oponente perde 2 pontos de vida e você ganha 2 pontos de vida. Ative esta habilidade somente se houver 4 cards de criatura ou mais no seu cemitério. Não. É esquisito, mas, né? Esquisito. Mas não, encantamento que não faz nada quando você baixa, pode de vez em quando te dar uma evidência 1 e com uma habilidade de 5 manas que é condicional, né? Não pode ser ativado assim. É muito condicionado. É muito condicional essa habilidade. Se não fosse condicional, essa carta seria muito melhor, porque seria um clock bom e você ganharia a vida, mas... Sim, seria bom. A parte de você ter que ter 4 cards que criatura do seu cemitério já é muito condicional e não dá. Evite, não jogue essa carta. Carniçal Trope, pegou uma incolor e uma preta, 2/3, zumbi comum. Entra no campo de batalha virado. É um urso. É um urso com um urso bumbum que sobrevive maior. A ursos, né? É boa, cara. É boa. Vai fazer parte do exército, não tem muito o que falar. É boa, sim. Entra na curva muito bem. Você vai jogar pelo menos uma dessa aí, se você tiver com preto, porque você vai precisar cobrir essa curva 2 com criatura. Então, tá dentro. É uma boa. Próxima carta, Remédio Adulterado. 2 incolores, uma preta e um encantamento. Se um oponente ganharia pontos de vida, em vez disso, aquele jogador perde uma quantidade equivalente de pontos de vida. Casual, Commander, só. Não tem muito o que falar com essa carta. Só sei que tem uma carta, acho que de bloco de investida, eu acho. É bem parecida, é tipo uma instantânea. 2 pretas, toda vez que um jogador ganhar 1 de vida, logo depois ele perde 2 de vida. Chamada Falsa Cura. Tipo... Essa carta praticamente destrói o booster alvo, de novo. Tipo, é a carta que você dá pra criançada brincar, sabe? Porque é o tipo de casa, carta que o jogador casual ama, cara. Ah, sim. Vai tentar quebrar a carta, né? Vai Fazer tentar. algo Não, injusto com ela. sim, exatamente. Aí vai usar umas cartas bem bizarras que os oponentes ganham vida, sabe? É. Mas no geral, essa carta no limitado é inútil, construída é Muito ruim, bem muito ruim limitada. no limitado. Ah, mas meu oponente tá usando aquela carta que ele ganha 4 de vida. Beleza, você não precisa disso pra ganhar dele. Não mesmo, não Não mesmo. mesmo. Vamos pro próximo. Arqueiro do arco Vamos. espinhoso. Uma mana preta, um elfo comum, elfo arqueiro, 1/2. Toda vez que ele ataca, cada oponente que não controla um elfo perde 1 de vida. Ah, eu acho bonitinho, cara, porque dependendo do seu oponente, é basicamente uma mana 2-2. Ó, é sua pet card, Grilo? Oi? É sua pet card do set? Não, não, imagina. Eu só acho bonitinho, mas eu não sei se vale tanta pena assim no limitado. Não, cara, Não. jamais. Não dá, a não Não, ser que você eu não tenha. diria jamais. Não, você tem que estar com uma estratégia muito agro e mesmo assim Assim. eu não gosto dele. Não. Talvez joguem alguma estratégia de elfo construído, mas tipo, talvez nem elfos, mas é tipo meio que chutando o balde, sabe? Não é meio que difícil acontecer. Eu vejo isso com mais chance no construído do que no limitado, fala sério. Próxima. Vamos lá. Pensamentos atormentados, duas incolores e uma preta, um feitiço. Como custa adicionar para conjurar, sacrifique uma criatura. Jogador alvo descartou o número de cartas igual ao poder da criatura sacrificada. Não use essa carta, por favor. Acho que mesmo se você tiver como estratégia de sacrifício, essa carta é ruim. Então, tipo, Ai, não use. não dá, gente. Essa carta não dá, não dá. Então, vamos pular para a próxima carta já. Sim. Toque de luva-lua. É, ué, parece que eu li alguma coisa de Harry Potter aqui, não tinha alguma coisa assim? Ah, não. Era Luva-lua, alguma coisa bufa-lufa? de Lauren. Lufa-lufa. Ai, Toque mano, de essa luva-lua. tradução. Uma preta, mágica instantânea comum, a criatura alvo que você controla recebe +1/+0 e ganha toque mortífero até o final do turno. Toda vez que uma criatura que sofreu dano daquela criatura morre nesse turno, o controlador da criatura morta perde 2 de vida. Uau. E aí, Grilo? Sou muito fã, não. É um combat trick, é meio que removal, só que você provavelmente. É bem provável que você acabe perdendo a criatura que tá sendo alvo também. É, você vai gastar 2 cartas para destruir uma. Não, Não vale a pena, não. não. Não, não jogue essa carta. Próximo. Eu não vou dizer que é injogável, mas tipo, não vale tanta Sempre tem pena. um corner case, assim, mas não é a que É a a gente está próxima carta. acostumado a jogar. Servo morto-vivo. Três incolores e uma preta por um 3-2. É um zumbi. Quando entra no campo de batalha, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura preta 2-2 do tipo zumbi para cada card com nome servo morto-vivo no seu cemitério. Eu gosto dele. Interessante, hein? É Lembrando, interessante. pessoal, que no draft, no selado, você pode, não tem limite de cartas no seu deck. Então você pode picar quantos servos mortos-vivos você quiser, quando estiverem disponíveis. Bem, Então. eu gosto dele, porque a partir do momento que você tiver um no cemitério, se você conseguir fazer outro, você já vai estar começando a ter uma boa vantagem. É, mas ele é 4 manas. Eu não acho ele de todo ruim, eu acho que dá pra usar ele. Você acha que de 2 a 1, ou você vai ter um deck cheio desse cara, vai jogar um por turno e vai morrer pra um deck que tem um bicho voar, ou não vai jogar nenhum. Ou você joga alguns ou nenhum. E ele é interessante, não vou dizer que é injogável, mas de novo eu prefiro fugir de carta que não tem uma consistência dessa, né? 4 manas é muita mana para gastar com algo tão simples assim. Bom, próxima carta. Fome Profana, 3 incolores e 2 pretas, mágica instantânea, destrua a criatura alvo. Maestria em magia, você ganhará 2 de vida. E é comum. Então, removal, não tem muito o que falar. Se você tiver no seu povo, você usa. É, Porque é e é um. removal, de novo, instantâneo, comum e de 5 manas. E não tem condição. Tipo, destrói qualquer criatura. Então. Esse é incondicional, muito bem. Então, use. Isso aí. E a Última carta. última carta preta, Peso do Submundo. Três incolores e uma preta. É um encantamento aura. Encantar a criatura encantada recebe -3/-2. Mais um removal. Eu acho essa aura muito boa. É de É, eu já Terus. vi ela fazendo coisas no bloco anterior, eu acho ela decente. Dá para jogar sim com ela, né? Num ambiente que tem muita carta de morph, ela é muito mais efetiva, né? Mas eu consigo ver ela sendo útil nesse ambiente também. Então, acho que Então, dá para encaixar no deck. fácil. Bom, isso essas foi todas as cartas pretas. A gente se vê no vermelho. No vermelho, é isso.